viradinho na orelha e de copão na mão. Faz viradinho na orelha e de copão na mão. Quando os negros vieram de África, trouxeram uma planta pra fazer defumação. Robson Mafra de novo. Faziam a limpeza no templo interior, usando esta planta como forma de oração. Trouxeram uma planta pra fazer defumação. Robson Mafra de novo. Faziam a limpeza no templo interior, usando esta planta como forma de oração. E a batida é essa? E assim trabalhavam na força da terra. Aqui de Belém do Pará, de Belém do Pará.